contagem regressiva já começou. Está chegando. Sábado 2 de junho, a festa mais esperada, como você nunca viu. Aniversário do DJ que fez história. No mundo das aparelhagens. DJ Juninho Pop. DJ Juninho Pop. E mais uma vez, o Planeta Show será palco deste grandioso evento. Cobertura Super Pop Live. Pop Som, Mauro Som. É a atração nacional. Esse hit é chiclete, naturalmente vai ficar. MC Loma. É mais um show que vai entrar para o marco da família Pop. O planeta nunca mais será o mesmo. E o Juninho, nada mais, nada menos do que vai trazer essa menina que tá fazendo sucesso total no Brasil todo. Essa aqui, Juninho! Envolvimento diferente, eu ensino a você, a você. Eu vou sentar e vou... MC Loma! De uma vez, esse hit é chiclete, naturalmente vai ficar. Sento, sento, sento, sento, sento, sento e fico devagar. Sento, sento, sento, sento, sento e fico... Hoje é aniversário do DJ Cleiton Show. Ele tá aqui curtindo com o DJ Dudu e toda a comitiva do Paredão Alta Pressão. Tu vai sentar, Diabo e a sua primeira dama, Bruna. Taxadinho, Raul Digital também. E acha celular, meu brother. Juninho Pop, Rogério de Salinas, Netinho Show. E a galera de São Miguel também. E sabe de Danilo Gaginas? O louro do Caixa Sul e a Martinha. É a volta deles. Aí, louro do Caixa Sul. Coração tá 100%, batimentos cardíacos normais, só bate mais forte quando ele dá um abraço no Martinho. Alô, Júnior da Ligave! Ei! Um, dois, três, vai! No Regi, Regi! Começou o novo duelo, Jerry Smith tá mandando. Para Batistão, só tá começando as comemorações, hein? Oi, Jorginho jogando, loirinha jogando, vai. Parabéns, novinha. Baratíssimo, sonado. Morena jogando, loirinha jogando. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. O Marcelo Hilo e o sapatinho da família Grau de Saíras. Parabéns, família do Grau. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu. E a nossa banda do Grau não pode faltar, gente. Pra mim você é a número um. Pra mim você é a número um. Pra mim você é a número um. E a nossa fazendinha! Pega esse dinheiro, paraíso! E aguardem que o Pop Live vem aí, galera! Tu vem por aqui com a gente, Alisson! Projetos, o Peterson do Voyage Prime tá lado a lado com a gente, maninho. Muito grande. Essa que eu ofereço meu amigo Sassado, aqui de moral, meu amigo G Físico. Toda a galera do Passat Moral, bota ver a chave. Deus que ele é justo, hein, irmão, nunca se esqueça. Levanta a cabeça, truta, onde estiver, seja lá como for. Tenha fé, porque até no lixão nasce flor. Ore por nós, pastor, lembra da gente. No culto dessa noite, firmão, segue quente. Admira os crentes, dá licença aqui. Mó função, mó tabela, oh, desculpa aí. Eu me sinto às vezes meio pai seguro. Eu vou primeiro fazer um vídeo pra nossa família DNA aqui, ó. As meninas lindas de Castelhau e curta Super Pop ao vivo. Tá na balada, tenta ver, quer saber de mim, não vê nada. Porque a confiança é uma mulher ingrata, que te beija e te abraça, te rouba e te mata. Desacreditar, nem pensar só naquela. Se uma mosca ameaçar, me catar, piso nela. O bico deu uma goela, ó, pique bandidão. Vou em casa na missão, me trombar na Coab. De camisa larga, vai saber, Deus que sabe qual é. Dia 31 de maio, Jerry Smith e Passat Moral aqui no Paraíso. Você já sabe qual é. Quando você ver o meu sinal, tá na hora de meter o pé. Vem passando o Fibrãozinho Digital, irmão do João Anches. Se foi, mas ele é sempre bem lembrado aqui, Fibrãozinho. Passa o shopping da tua pé, já tá em casa. E não é pra ir tomar café, mas prefiro um chá que é pra relaxar, que te deixa louca. Mas prefiro um chá que é pra relaxar, que te deixa louca. Essa aqui é pra galera curtir, ó. Espera aí, preciso tanto conversar. Então vem pra gente se entender, sei lá. O seu olhar se desencontrou do meu. Meu coração tá tão longe do seu. Já tô querendo novamente ver. Pra hoje em dia eu falo pra você. E olha que eu invadindo o Passat Moral da família, meu irmão. Um dia te perder. Fiz essa canção pra você não me esquecer. Gerando Farofa e o jogador Leandro Cearense. Tá com a gente, garoto. Meu parceiro Carrasco. Rapaz, daqui é muito chope periquito. Na vida pode existir milhares, mas nenhuma vai ser como você. Que comigo o amor foi de verdade. Da minha vida acontecer, eu troco a estrela por um beijo. Eu troco aquela lua pelo seu olho. Olha o Marcelinho Fura Olho, Lohana, Sochak e o Vitinho da 150. Expectativa, empresário Nilson, Balo Neto Mafra e a galera, a família Mini Shopping, lá de São Miguel do Guamá. E os nossos primos também de São Miguel estão todos aqui com a gente, Alisson. Segura que quando a música é boa, a gente toca 3, 4. Porque quando a gente toca uma é porque o carvão tá molhado, né, meu irmão? Então tem que tocar um montão de vezes porque a galera vai, ó! Ela me fez comprar um carro, logo eu que amava o meu cavalo. Ela me fez vender meu gado pra morar num condomínio fechado. Bora, Castanhão! Me deu um tênis de presente. E aí? Falou que a botina não combina mais com a gente. Vai, depois. Mas que menina indecente. Aí não há... Agora se não deu certo, aponta pra ela e canta bem forte. Com seu amor, vai. Já disse peão de ouve modão, meu violão não deixo não, não deixo não. Larga o meu chapéu. chapéu pra usar gel. Meu Deus do céu, não deixo não. Renan Mesquita, não deixo não. O dançarino do Passat Moraes. Vai acreditar. Eu vi modão, não deixo. Eita coisa boa. Não deixo não. Largar o meu chapéu pra usar gel. Meu Deus do céu, não deixo não. Não tem amor que vale isso não. Ei, menino, deixar de ser peão e ouvir modão. Não tem amor que faz. Ela me fez vender meu gado pra morar num condomínio. E a família Lava Jato do Valcarme, o motor Maisena, o Andrezinho também. Falou que a rotina não combina mais com a gente. Peraí que o bagulho tem que ser assim, ó. Essa aqui é parada, meu irmão. Dali DJ Alisson, dali DJ Alisson, dali DJ Alisson. DJ Alisson é bom. E aí? Quando ele entra, o som é dobrado. Segura! Entra mãe, entra filha, quem era inimigo agora é amigo. E agora? Todo mundo faz parte da panelinha. Pode crer, pode crer, pode crer. Essa galera é uma tremenda panelinha. Lá os puxa saco, tem moral, tem emprego, tem real. Todo mundo faz parte da panelinha. E os nossos stand-bans também, eles são. Essa galera é uma tremenda panelinha. E a sua primeira dama, Jaqueline. Eu sou mais criança, perca as esperanças. Pra vocês. Cansei de ouvir tua voz. Cadê o Marcos Cauê? Fiz tudo pra ter você. Você nunca me deu valor. Stop, agora acabou. Escute, você não merece. O sonho acabou. Não peça desculpas, ouça, esqueça o meu nome. Vida linda. Ô, Vitor. Vida linda. Vai no fone, aí no fone. Nunca, nunca, pra te dar amor. Agora esqueça. Agora o quê? Me esqueça. Dudu tá de mancha. Tu vem tá aqui comigo, alô, Dudu. Eu uma criança que sempre te amou. Calado, meu irmão, porque o cara fala. Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. Toma, tio. Toda noite sozinho em meu quarto, sem você é um. Nudo Coelho, representando a equipe Cachorrada. Outra vez. Bora pra cima, Clebinho Melo! Alô, Tati! Você sofrer. Não vai. Anédio, família. Meu grande amor. Eu te peço perdão, me desculpe por você. Rapaz, se vem, parabenizar hoje o Passat. Suas caceteiras. Vem, parabenizar hoje a empresa Passat Moral. A verdade são as passateiras, Juninho. Não é caceteira. Perdoe, amor. Amo você. Tô com tanta saudade. Volte pra mim. Essa é pra quem vem de longe. Longe, longe. Não existe fronteira pra me segurar. Não existe barreira que eu não possa atravessar. Não existe nada. Somente Duduzinho, da Xer, irmão, o Thiago. A gente se ama. Chapula na cama. O Sandrinho e toda a galera aí, meu irmão. Eu o Mauri, que Fortaleza também. Em qualquer lugar. Super Rubinho Magnata de São Domingos do Capim, saudade, São Domingos. O Iago também, da academia. Evolução. Aqui nos bastidores. Eu sou maluca, eu sou maluca. Maluca. Vai, meu parceiro Dudu. Eu sou maluca, eu sou maluca. Maluca por você. Maciel, Duda Souza, a Cibele Fernandes, Viviane Viana, e aí Patrick Mega Zorge. Os Máscaras. Para meu motor, garotinho. As comandas. Eliciares, quanto mais longe pra mim, é mais gostoso. É muito amor, meu irmão. Sou Cinzão, Edson. Sou Cinzão que arrebenta. E a galera do Passat aqui na frente, do Passat. É aniversário do Passat Mural. E a família Pop junto. As passadeiras são com tudo, amigas. As passadeiras. Manda um alô pra elas aí, Boninho. Zara no Passat, aqui as meninas. O amor me levou onde nunca. Todas as meninas passando bem. Passam bem. Alô, rola aqui. Para Moisés. É mais um da família a partir de hoje. Bora, gente! E é o primeiro! Você, nossas passadeiras aí, deixa eu puxar que são muitas, meu irmão. Thalisson Martins e a sua primeira dama, Tassi Souza, o Netinho GDK também tá com a gente, aquele abraço com carinho, viu, brother? E a galera de São Francisco, William! Pagou tudo agora aqui. O William, o Vitinho, o Lobão, para a galera da TF também. Abraço, abraço, abraço, abraço, abraço, agora, agora, vai, vai, vai, vai. E distância. Essa distância me mata, eu quero ter você de novo aqui. Porque não me diz o teu nome. Amar e ser feliz e dizer a você do e quem sabe solta a voz. Pode grande. Se foi me deixou aqui. Juninho Play, a sua primeira dama Daiane, os papais do ano. A nossa galera tá dando uma forra hoje pra primeira dama, né, meu irmão? Bora nisso, mano. Bora, maninho, bora, bora, bora, bora. Yo, yo. Bora, você. Yo. Bora, primo daí. Agora, agora, agora, eles gostam dessa aqui. É tão forte o sentimento que tenho por você. Ei, ei, oh, yeah. Ei, ei, ei, ei, você é dona dos passos aqui. A mulherada aqui agindo em frente ao Passat. Alana, Pan, Carol, Tatá, Emília, Marinete, Jesse, Ayane, Michele, Tere, Marina, Madame, alô, Madame. E você, minha nega. Quando você menos esperar, vê se chega aí, doutor. A minha voz vai estar parceiro Pipira. O Pipira, salde aqui com o Sassão, meu irmão. Alô, Wilson. Alô, meu parceiro DJ Fisco. Parabéns. Quando me lembro do teu beijo, bate a saudade, um desespero não dá mais. Bora, Alexa! Não dá mais. E a Lohana? Esperar o tempo castigo. Só no charque, Marcelinho fura olho. Contar pra te falar. Yeah! Quando você foi, eu fiquei tão mal. Olha eu aqui no escuro. Olha, olha, só no olho, só no olho. Que vem a chuva. DJ Lohan que tá tocando. Pitch alucinado, papai do ano. Parabéns, Pitch. Tchau, somos o Passat. Vou fazer chover em cima deles. As profundezas chamam. Aí eles vão subir em cima. Toda equipe, mata fuga aí, veloz. Da Vila Nova, Santa Maria. Já está com a gente aqui, marcando presença e parabenizando a família. Passando o lembre. Já por aqui o Alex. O Alex também, o DJ Eduardo. Meu amigo Nilson, Tulinho e Jacenel. Sassá, bora com a mão, bora com a mão, que é de ferro, bora. Parceiro Rafael do Costa Prime vem na sequência. Joga sem parar, joga sem parar. Bora acelerando, acelerando, acelerando. Esquentando bem gostoso. DJ Emerson tocando. Bora, DJ Emerson. Bora, Juninho. Bora, bora, bora, bora. Vai, vai, vai, vai. A putaria em casa ainda vai começar. Se não solta o brinquedo, nosso pode. Atila Souza também. Equipe Ponte é aqui. Equipe Ponte, arroba lá. Não anda só, mulher que fica sem caô. Chama o Flamengo pra calar com ela. Representa, mano, pastor. É o parceiro Thiaguinho. Ela não é coroa, carequinha. Calma, mulher que bom. Vou falar. Faz ela gritar. Se não solta o brinquedo. Alô, can you go? Olha só, presta atenção. É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. Só vai dizer a maneira. Olha só, presta atenção. Aí, Adrião! Alexandre, só aquela, vai, maninho! E por aqui, Alisson, família Mini Shopping, lá de São Miguel do Guamá, também tá no circuito! Joga a mão, vai! Brasília, pânico de Barcarena. E foco negro roubando a cena. Pega DJ Emerson, também tá com a gente, que ele abraçou. Os moleque tá perigo. Duma, DJ Emerson. Pânico de Barcarena. Foco negro roubando na cena. Cuidado com os moleque tá perigo. Cuidado com os moleque tá perigo. Hoje eu quero Xandão. Quero whisky do bom. Hoje eu quero cerveja, hoje eu quero tequila, hoje a festa deu bom. Hoje eu quero Xandão. Quero whisky do bom. Hoje eu quero cerveja, hoje eu quero tequila, hoje a festa deu bom. Então segura, vai. Pre-pre-pre-pre-pre-pressão. Pre-pre-pre-pre-pre-pressão. Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão. Pre-pre-pre-pre-pre-pressão. Já me diz, vem aí um novo passagem, papai, papai. Mas vamos tentar conversar. Para o Jumentinho. Tentar conversar. O Dudu Talibãs. Clique Talibãs. Pablo Cinto Melo. O Bulldog Pop Playboy. Desde 2016, Alisson. Sente, sente, sente, sente. Se tu ainda me ama. Certinho pra casar, meu irmão. Te peço, só mais, só mais uma chance, só mais uma chance. Aí, Natan, Tabel Lopes, Werlin Safadão, Léo Soares, gerente, tá no berço. Oh, meu amor, Lucas Araújo, faço tudo, este sábado com a gente. Faço tudo pra te ter. É o padrinho Xandangura! Ele e a doutora Luma Rabaco, parceiro Peterson! Aí, Diego Black! Meu pai também, tantos na fila com grana e bens. BMW, Mercedes, Benz, eu estou sem. Mande as caceteiras! Me apresentar a tua mãe. Sei que ela vai te falar. Esse moço tem que ficar. Ele é certinho pra casar. Eu vou me apresentar ao teu pai. Ele também vai falar. Esse moço tem que ficar. Ele é certinho. Vem aí pro monte. Também tá aqui com a gente. Bora, vai aí. DJ Ellison é bom. Quando ele entra, o som é dobrado. DJ Ellison é bom, quando ele entra o som é pra onde é, pra onde é? É pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, lado, lado, lado, lado, lado, lado. Quando ela dança, essa menina dá aula. Senta pra caramba, essa menina escangalha. Vai chegando no Pop Live, ela é a sensação. E shortinho bem curtinho, mostrando sua sedução. Alô, Melri! Quebra batão pra batão grandão, quebra batão pra batão grandão, quebra batão pra batão, ai pra batão, meu Deus, pra batão grandão, quebra batão pra batão grandão, quebra batão pra batão grandão, quebra batão pra batão, ai pra batão, meu Deus, pra batão grandão, quebra batão pra batão grandão, quebra batão pra batão grandão. Nilson Bala, batão, Neto Brava, batão grandão, alô Neto Brava, Tutuca, e a família mini shopping de São Miguel, do Globa, do Globa, do Globa, do Globa, agora vem de Mara Fábio, agora vai! Terminando, vai ficando mais gostoso. piranha. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, vai, vai, vai, toma, toma, vai, vai, vai, toma, toma, vai, vai, vai, toma, toma, vai, vai, vai, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Então vê se não esquece, vê se não esquece, vê se não esquece. Se a polícia não parar, o nosso rock amanhece. Se a polícia não parar, o nosso rock amanhece. Deixa na batida, deixa na batida, o DJ Alisson. Davi, Davi, Davi, Davi. Eu quero mais, um pouco mais, depois do amor. Quero um carinho, um abraço, me dá por favor. No meu romantismo, não vejo problema. Te faço um pedido, me leva pro cinema. Você não vê, não consegue entender. Eu quero atenção ao invés de prazer. Manda mais uma, DJ Alisson! Estou pensando em ti, mas você não sabe. Um abraço, Alisson, meu operador Luísio. Lá São Domingos de Gabi. Ao Luísio Amaral. Que preciso for. Meu amigo Super Rubinho. É o Rubinho Live. O Marcelo Mário e o Regi, lá do sítio do João. Alô, Regi, alô, Regi, alô, Regi. Sou eu, fui eu, que... Alô, Nilson Bala. Tu vem aqui comigo, ele lá de São Domingos do Capim. Mini Shopping. E aí, Léo Pop dos Arrepiados! E o japonês, cadê ele, hein? Bala, mais uma vez, grande abraço pra você, garoto. O empresário Denis, da casa de shows B-House. Na bunda e começa a dançar. Na bunda e começa a dançar. Na bunda e começa a dançar. Olha pro DJ. Olha pro DJ. Olha pro DJ. Olha pro DJ. Quem é rei nunca perde a majestade. Quem lembra dessa? É pop. É pop na veia. Sexta, sábado, domingo e segunda-feira. Semana, bro! É pop! Vai também, Marinho! Josimar, DJ Josimar da Pequena Trivida! E o Pitbull, diretor da equipe moral! Gigan Gabi! E as primeiras damas! Tá no bagulho doido! Das passadeiras. Valeu, valeu, valeu, valeu, valeu. Eido, e a mulher tá me traindo. Aqui no Super Pop com DJ Elis e Juninho. É Eido, então chame a polícia pra fazer uma perícia em toda mulherada. O Guilherme, o Thiago da Triton, também tá aqui com a gente. Um problema pra mim é Ela só dá o oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ela só dá o oh, oh, oh. Meu toquinho, meu amigo Tuninho, Tarinha. Ele disse, Juninho Ellison, é sempre um grande prazer a gente receber o Bob Castanhal, o Ellison Juninho, família DNA, toda ela, Tuninho! Mais uma vez, a gente agradece o carinho de todo mundo. Castanhal, mais uma vez, está de parabéns por nos receber com muito carinho. E dessa feita, aqui no Paraíso, obrigado mesmo, toda a galera, toda a direção aqui do Paraíso, parabéns mais uma vez, outra vez, a toda a galera da equipe do Passat Moral, a empresa Passat Moral tá de parabéns, e a gente realmente se sente assim muito feliz em poder participar de mais um ano de sucesso aí no Passat. Parabéns ao meu grande amigo Sassá Moral e toda a galera. Gente, bom regresso a todos, que papai do céu os leve da mesma forma que nos trouxeram hoje pro nosso show, pro aniversário do Passat, com a nossa estrutura aqui formada, mas como o Juninho já falou e a gente frisa aqui, em agosto o Pop Live vai estar tá por aqui, galera! Bacana, Edson! No finalzinho a gente agradece com nossa família Pop que tá aqui no palco, estão aqui por trás do telão. Mas eu quero só te dizer o nome do primeiro cara, segura aí nesse loop. O Machadinho, o filho do Padrinho Machado, meu irmão. Ele tá de volta com a gente e disse, Alisson, te segura que o Padrinho vai voltar. Ele, o Raul, da família Dinheiro, onde já fizemos, aliás, sem miséria, onde já fizemos aí um aquecimento lá na Sul e hoje foi valendo. Também aqui, Raul. Meu amigo Alan Play, meu parceiro Quiabo, o homem apaixonado da família Pop, meu parceiro Anão, o cara que mais ama também na família. Esses caras são apaixonados pelas mulheres deles. E também, quem mais? Toda a galera reunida aqui do nosso ladinho. E o que, rapaz? O que? Ela tá dizendo que ela tá na pedra. As Marias, o Bob. Valeu, Fábio. Valeu, Neide. Daqui a pouquinho, em Outeiro, Dia do Trabalhador. Todo mundo nu. Outeiro. Chegamos ao final de mais um show inesquecível do Águia de Fogo. Agradecemos o carinho de toda a família Pop, que vibrou e se emocionou com mais um sobrevoo do Águia. A todos, o nosso muito obrigado em nome dos DJs Ellison e Juninho e toda a empresa Pop.